debochado, cínico, a milhão, sem padrinho, ha, sem patrocínio, louco. Esse é o rótulo que eles me dão quando não conseguem mais acompanhar meu raciocínio. Ficam violentos quando sentem raiva. Eu penso melhor quando sinto raiva. Essa é minha doença, meu monólogo. Pra quem não sabe a diferença entre psicólogo e psiquiatra, sou início, fim, meio, vício sim. O apanhador no campo de centeio. Esqueceu o caminho é feio. Pra saber onde se quer chegar, é preciso se lembrar da onde veio. DTK, mil baseados. Cérebros aquecem, corações friam. Invejosos ficam bolados. Mas se soubessem o quanto me inspiram, ficariam do meu lado. Minha rima liberta. Rap sem azeite não representam minha família. Ideias de leite só sei que marra barata, cara feia e rimas fake não vão te libertar. Sai voado, perturbando, satisfeitos, satisfaço, perturbados. Sou tudo bom, quem só reclama é fraco. Quem se faz de vítima é cuzão. Vem que tem, maravilha. Só viva, tá tudo bom. Ela diz que quer um cara calmo, mas caras calmos nunca chamam sua atenção. Marciais, velha das cities, ES, eu e Hatch, mão ali no beat, tipo fraternidade, black belt, de James Brown, a sabotagem, forasteiro se marca, voo e golpe badalage, fluindo, família, afinidade, valor, amizade, natural, tamo junto, vamos até o final, vê legal, quem se perde entre o bem e o mal, canta pra subir, já vai tarde, é quente, catete laranjeiras, crias e serpentes, avisa que eu vou cobrar, não, não vão sobrar de vida, já que os remédios normais não amenizam. Deixa queimar, espalhem as cinzas. Corre atrás do teu, vim fazer o meu. Escolhi viver por algo que vale a pena morrer. Eu vim pra zoar, degustar o presente. Diz que eu vou me atrasar, vou demorar pra sempre. Vem que tem, maravilha. Só vivar.